Montag lieben Klausen Globen. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E no Riff Service desta semana vamos ter lançamentos de 2019. Vai ser um Riff Service carregado de novidades. E vamos iniciar no feminino com uma banda que iniciou atividades em 1977, em plena ascensão The New Wave of British Heavy Metal. Estou a falar-vos da banda feminina Rock Goddess, que em 2019 lançam o álbum This Time. Para vocês, Rock Goddess, Calling to Space.

E após Rock Goddess, quem nos aparece é a virtuosa Tara Lynch. E do álbum Evil Enough, ficamos com a música Cringeworthy. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com a banda Backyard Babies, que em 2019 lançam o álbum Sliver and Gold. E deste álbum vamos ficar com a música 44 Undead. Para vocês, Backyard Babies, 44 Undead. Oh yeah, baby. Don't do this to me. Sound over there. Can you feel the grip of Lucifer when you're down on your knees? He's got you wrapped around his finger. He's got you ready to bleed. You'll have to use necromancy to understand how I feel. Oh, baby, baby, have mercy. Tells me things that make me shiver in words you don't understand. Sometimes he sends me to the liquor store when I try to go to town. In town I got a nasty reputation. My soul it tries to burn. Every time I try to make confession, I got to empty my purse. Every time I meet a virgin, the devil tells me to serve. And so she feels the grip of Lucifer when she's down on her knees. Oh baby, baby, have mercy, because the devil is real. Because the devil is real. Because the devil is real. Because the devil is real. Because the devil is real. Because the devil is real. Because the devil is real. E após Backyard Babies, quem nos apareceu foram os Electric Mary, e do álbum Mother ficamos com a música Woman. E terminamos esta sequência com os Satans of Swing, e do álbum Queen of Venus ficamos com a música The Devil is Real. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais próximo daquele hard rock dos anos 80. E vamos iniciar com os Temple Balls, e do álbum Untamed, vamos ficar com a música Ball and Chain. Para vocês, Temple Balls, Ball and Chain. motion in the backseat was doing it right. Rock and roll. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Temple Balls, ficamos com os Burning Rain, mais uma banda que conta com Doug Aldrich como guitarrista. E do álbum Face the Music, ficamos com a música Eat and Run. E terminamos esta sequência com Ron Kill Band, a banda solo de Ron Kill, que fez parte do Stiller e do Skill. Em 2019, lança o álbum Fight Like a Band. E deste álbum ficamos com uma versão de um dos poucos clássicos da banda Kill, a música The Right to Rock. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de covers, uma sequência de versões. E vamos iniciar com Avantasia, e do álbum Moonglow, a ficar com a música Maniac, um original de Michael Sembello, e que aqui é cantado por Eric Martin dos Mr. Big. Para vocês, Avantasia, Maniac. Just a seal time. E nesta sequência de versões, após Avantasia, quem nos apareceu foram os Buck Cherry. E do álbum War Paint, ficamos com a música Head Like a Hole, um original dos Nine Inch Nails. E terminamos esta sequência com Pete Sandel. E do álbum Now, ficamos com a música Dust in the Wind, um dos grandes clássicos da carreira dos Kansas. E esta música é a ponte perfeita para a nova sequência, já que vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Mike Tramp, a voz dos White Lion, que aqui nos aparece a solo com o álbum Stray from the Flock. E deste álbum vamos ficar com a música Homesick. Para vocês, Mike Tramp, Homesick. It's lonely on this highway, wearing down this black tub once again. Never sure where I'm going. Tomorrow I will do it all again. Long ago I had my reasons, then it all became a way of life. I dress the same for every season. It mattered not, I had it in my before you hit the wall. When you ask yourself which way the wind is blowing, I guess I could be homesick after all. Restless night and missed the breakfast once again. And now I wasted just to find my keys. State trooper pulled me over, talked then let me go. You always should remember to say please. Another cover band pretending to be Kiss. There's just no way Paul. No dressing room or just a place to take a piss. Hell, long before the final curtain call. Yeah, miles and miles and keep on going. Till you wake up right before I could be homesick after all. Your hair is getting gray, your beard's already gray. You never thought that day would ever come. The music sounds the same, but really who's to blame? There was a time, but that was long. After all, yeah. guess I could be homesick after all. Show me the way. I'm all out of love, but my spirit's strong. No need to pray. If I could fly up to the sky, I'd open up my wings, feel just like a king. Searching for the answers, standing in the pouring rain. Now I'm sending my love on the wings of a dove. Set me free. The angels will sing, and I hear them cry. I hear the words above. I'm trusting on the wings of a dove. Yeah. never really asked for very much, Lord. But I'm asking for this pain in my heart to go away. Oh, please, Lord. I know that you're strong enough to carry me, but sometimes my faith just seems so small. Jesus, I don't know what I'd do in my life without your love, Lord Jesus. I'd fall to pieces, I'm sure. I never want anything in my life that you don't want for me. E nesta sequência de baladas, após Mike Tramp, quem nos apareceu foram os Pendulum of Fortune. E do álbum Return to Eden, ficamos com a música Wings of a Dove. E terminamos esta sequência com a banda Pastor Brad. E do álbum Rock This World, ficamos com a música What You Want. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock. E vamos iniciar com a banda, com o supergrupo Tug of War. Um supergrupo que conta com nomes como Tommy Denander, Bill Champlin, Chris Housay, entre outros. E do álbum Soulfire, a chegar com a música Before I Will Know. Para vocês, Tug of War, Before I Will Know. Putting it out there. Well, I can't find time. I almost died from laughing out so loud. end worth it for you? You can't pick up pieces from somebody else. That's not what you're supposed to do. Even the ones you love will turn you away. Life is a game and you're the fool. You don't know where you are. Life is a game, it's sometimes cruel. Look at yourself, you're a star. Life is a game. E após Tug of War, quem nos apareceu foram os Cats in Space. E do álbum Day Trip to Narnia, ficamos com a música Unicorn. E terminamos esta sequência com Phil Vincent. E do álbum Life is a Game, ficamos com a música homónima Life is a Game. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com John Deva and the Rockets of Love, que em 2019 lança um álbum Mama Said Rock Is Dead. E desse álbum vamos ficar com a música Lolita. Para vocês, John Deva and the Rockets of Love, Lolita. To me, Ah, por favor! Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após John Diva and the Rockets of Love, ficamos com o canadiano Tim Carr. E do álbum Lost in the Ether, ficamos com a música Rattle Trap. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Big Horn. E do álbum Big Horn, vamos ficar com a música Sunday Boy. Para vocês, Big Horn, Sunday Boy. Slow down, cherish your lover. she's all that you need. She'll always be brave when you need to cry, and sing to her sleeping, and sing to her joy. You'll always remain her Sunday boy. I'm strong. when the night is cold and gray. I can turn to you. E nesta sequência de baladas, após Big Horn, ficamos com os Westbound. E do álbum Volume 1, ficamos com a música Turn to You. Terminamos esta sequência com o mais recente lançamento dos Tesla. E do álbum Shock, ficamos com a música We Can Rule the World. E este álbum conta com a produção e a colaboração na escrita das músicas de Phil Collen, o guitarrista dos Def Leppard. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Denman. E do álbum Raw Deal, vamos ficar com a música Dreams Stay Alive. Para vocês, Denman, Dreams Stay Alive. Dreams stay alive. Dreams. E após Denman, quem nos apareceu foi uma banda mítica da cena glam metal, da cena hard rock dos anos 80 de Los Angeles. Estou a falar-vos dos London, banda que contou com, entre muitos, muitos outros membros, com Nikki Sixx, dos Motley Crue. E do álbum Call That Girl, ficamos com a música Call That Girl. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os Dead Man's Whiskey. E do álbum Under the Gun, vamos ficar com a música This Fight. Para vocês, Dead Man's Whiskey, This Fight. Big man! Thank you. E é com Queensrÿche que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Dead Man's Whiskey e a música This Fight. Continuamos com Last in Line e do seu segundo álbum, o álbum 2, ficamos com a música Sword from the Stone e terminamos com Queensrÿche. E do álbum The Verdict, ficamos com a música Lander the Conscience. E é com Queensrÿche um despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Cheap perfume, for a smile they can share.